Ouvir sobre Deus purifica. E aí vão surgir muitas perguntas, né? Por que me purificar? Porque os limpos de coração verão a Deus face a face, né? Todo mundo já sabe disso, todo mestre fala isso. Então, mas para que ver Deus face a face? Aí eu pergunto, quem não quer se encontrar com uma pessoa muito bonita? Né? Quem não quer se encontrar com uma pessoa muito rica, muito poderosa, que pode ser seu amigo, que pode te dar riqueza, que pode te dar inteligência, que pode responder todas as suas perguntas? Nossa, aí englobou acho que todo mundo, Bimala. Porque muita gente, né? A maioria, eu também me incluo nesse, tinha muitas coisas que eu queria saber, né? E ninguém me respondia. Eu falei, não, quando eu encontrar Deus, aí eu vou perguntar pessoalmente para Ele. Tem até piadas sobre isso, né? Que as pessoas falam, né? Quando eu encontrar Deus, eu vou perguntar para Ele. Não, não vou falar dessa aí, não. Não, depois vão falar que eu sou isso, eu sou aquilo, né? Tá bom. Então, mas... mas eu não preciso me purificar. Tá bom. Você já viu cada pensamento que vem na sua mente? Você consegue perdoar? Você consegue não invejar? Você consegue não ter ciúmes? Não ter esses instintos animais que todo mundo tem? É, meu amigo. Nosso coração e nossa mente estão mais sujos que pau de galinheiro. Então, ouvir Deus purifica, tá vendo? Ouvir Deus purifica, não é ouvir sobre Deus. Ouvir sobre Deus você ouve em qualquer boteco. Agora, ouvir Deus purifica. Por quê? Nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 1. E você que não tem o Gita em casa, abra agora o Gita. Não, tá vendo, Bima? Você já faz o errado. Não, não vou falar essa piadinha aí, não. Ixi, tá louco. então, você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. A segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica ali que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar, tá bom? E depois eu falo outras coisas, tá? Tá bom, já falei demais, né, Bima? Vamos ler também o Shrimad Bhagavatam e o livro Krishna, se der tempo. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ouvir o tema do programa, ouvir Deus purifica, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Nirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitantam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Deva, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta, Kanchana, Gourangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Vri, Shabano, Suti, Devi, Pranamami, Hari, Priye, Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 1 do capítulo 7. Tá bom, vou olhar o nome do capítulo. O conhecimento do absoluto, Bimala. Esse é o capítulo 7. E agora vamos tentar cantar o verso 1. Shri Bhagavan Vacha Mai Asakta Manaparta Yogan Junjan Madashraya Asanshayam Samagraman Jata Yasyasita Shrinu. Tradução palavra por palavra. Shri Bhagavan Vacha. O Senhor Supremo disse: Mai, a mim, Asakta Mana, mente apegada, Parta, ó filho de Prita, Yogam, autorrealização, Junjam, assim praticando, Matashraya, com consciência de mim, consciência de Krishna, Asanshayam, sem dúvida, Samagram, completamente, Mam, a mim, Jata, tanto quanto, Gyasyasi, Gyasyasi, pode conhecer, Tat, aquele, Shrinu, tente ouvir. Tradução completa. Agora ouça, ó filho de Prita, como através da prática de yoga, com completa consciência de mim, com a mente apegada a mim, você poderá me conhecer por completo, sem dúvida alguma. Aqui nesse verso, né, você vê que prática de yoga com completa consciência de Deus. Senão não tem união, né? Yoga, união, conexão, ligação. Mas com quem? Com quem? Se não tem ligação com Deus, união com Deus, ligação com Deus, união com Deus, conexão com Deus, é perda inútil de tempo, né? Como o Prabhupada já explicou. Neste sétimo capítulo do Bhagavad Gita, se descreve completamente a natureza da consciência de Deus, Krishna. Krishna é pleno em todas as opulências, e aqui se descreve como ele manifesta tais opulências. Também se descrevem neste capítulo as quatro classes de pessoas afortunadas que se apegam a Krishna, e as quatro classes de pessoas infortunadas que jamais aceitam. Ou, como o mestre diz, desafortunadas, né? Fortunadas, desafortunadas. Nos primeiros seis capítulos do Bhagavad Gita, se descreveu a entidade viva como uma alma transcendental, não material, que é capaz de se elevar à autorrealização através de diferentes tipos de yogas. No final do sexto capítulo, se afirma claramente que a concentração firme da mente em Krishna, ou em outras palavras, a consciência de Krishna, é a forma mais elevada de todas as yogas. E aí surge uma pergunta aqui, né? Por que praticar yogas inferiores, se a gente pode praticar a mais elevada de todas as yogas, a Bhakti Yoga? Então, pensem nisso, né? Usem a inteligência, né? Para que praticar yogas inferiores? Uma vez, alguns devotos perguntaram para Prabhupada, né? Prabhupada, a gente pode praticar yogas, essas yogas aí? Aí Prabhupada falou, para quê? Para quê? Né? Ou seja, para que praticar coisas inferiores se nós temos a mais elevada de todas as yogas? É bom pensar antes de fazer essas coisas, né? Esses disparates, como que é que Prabhupada falou? Essas patifarias. Ah, eu adoro, Bimala, essa palavra que Prabhupada usa, patifarias. Abandona todos os tipos de patifarias e pratique a Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. Concentrando a mente em Krishna, a pessoa é capaz de conhecer a verdade absoluta completamente, e não de outro modo. A realização do Brahmajyoti impessoal, a luz, né, ou do Paramatma localizado, Deus no coração de todos, não é o conhecimento perfeito da verdade absoluta, porque é parcial. O conhecimento completo e científico é Krishna, e tudo se revela à pessoa em consciência de Krishna. Em completa consciência de Deus, Krishna, a pessoa sabe que Krishna é o conhecimento último, além de quaisquer dúvidas. Quem conhece Krishna acaba com todas as dúvidas. Tipos diferentes de yoga são apenas degraus no caminho da consciência de Krishna. Aquele que... E se você ficar se perdendo nessa escada, você pode tropeçar nessa escada e cair. É melhor fazer como o Prabhupada falou, pegar o elevador, né? A Bhakti Yoga e ir direto para Deus. Não ficar aí nas escadas, se perdendo pelas escadas da vida. Aquele que adota diretamente a consciência de Krishna sabe automaticamente sobre o Brahmajyoti, a luz, e o Paramatma, Deus no coração de todos os seres vivos, por completo. Através da prática da yoga da consciência de Krishna, a pessoa pode conhecer tudo por completo, a saber, a verdade absoluta, as entidades vivas, a natureza material e suas manifestações com parafernália. Deve-se, portanto, começar a prática de yoga, como se instrui no último verso do sexto capítulo. A concentração da mente em Krishna, o Supremo, faz-se possível através do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, prescrito em 9 formas diferentes, das quais ouvir Shravanam é a primeira e mais importante. Já está falando aqui, né? Ouvir, ouvir. O Senhor Krishna, por isso, diz a Arjun, Tat Shrinu, ou ouça-me. Não pode haver autoridade superior a Krishna, de modo que por ouvi-lo, a pessoa recebe a maior oportunidade para o progresso em consciência de Krishna. E aí, como que eu vou ouvir Krishna falando? Vamos chegar lá. Porque ouvir sobre Deus purifica, é o tema do programa. Portanto, é preciso aprender com Krishna diretamente, ou com um devoto puro de Krishna, e não com um não devoto arrogante, inflado, com sua educação acadêmica. Está vendo? Ouvir diretamente de Krishna, ou de um devoto puro de Krishna. É o que nós estamos fazendo aqui, ó. Você vai perceber aqui, Prabhupada vai explicar isso. Estamos ouvindo diretamente Krishna falando aqui no Bhagavad Gita e ouvindo também o devoto puro explicando. Krishna fala e Prabhupada explica. No segundo capítulo do primeiro canto do Shrimad Bhagavatam se descreve este processo de compreensão de Krishna, a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, da seguinte maneira. Ah, o verso aqui que a gente canta antes do Bhagavatam, Bhima. Shrinivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Vixe, tem mais 3 versos aqui. Não vou ler, não vou tentar esses aqui não. Bom, vamos ouvir a explicação desses 5 versos aqui que Prabhupada citou. Ouvir sobre Krishna das literaturas védicas ou ouvi-lo diretamente através do Bhagavad Gita é por si só atividade virtuosa. Está vendo como ouve como a gente pode ouvir Deus diretamente através do Bhagavad Gita, porque o Bhagavad Gita foi falado pessoalmente por Deus, Krishna. Então essa é a única escritura que Deus falou pessoalmente, sem intermediário, sem profeta, sem espírito, sem fantasma, nada no meio, nenhum intermediário. Esse livro, o Bhagavad Gita, como ele é, foi falado pessoalmente por Deus há milhões de anos, né? E depois, para encurtar, né? Quando ele se perdeu, ou começaram a especular, desvirtuar, né? Tirar, acrescentar, não, aí Krishna veio e falou de novo há 5.000 e poucos anos atrás. Então, esse livro, o Bhagavad Gita, como ele é, são exatamente as palavras que Deus falou pessoalmente, diretamente. Então, quem lê o Bhagavad Gita como ele é, está ouvindo diretamente Deus falando. Falando diretamente e pessoalmente. E essa atividade é virtuosa por si só. E aí você está ouvindo Deus, meu amigo, você se purifica. Por quê? Você não está ouvindo ninguém mais, ninguém menos que Deus falando diretamente e pessoalmente. Claro, no Bhagavad Gita como ele é, né? Não é qualquer Bhagavad Gitazinho por aí, né? Que já está especulado, adulterado. Não tem os originais, os versos originais, a fala original em sânscrito. É a língua que Deus fala, é o sânscrito. Na verdade, Deus não fala, Deus canta. Deus canta, né, Bimala? Então, esse é o canto de Deus como ele é. Direto, e inclusive em sânscrito, para quem sabe ler sânscrito, está aí, ó. A língua original em sânscrito, depois tem as traduções para nós que não falamos sânscrito. E para aquele que ouve sobre Krishna, o Senhor Krishna, que mora no coração de todo mundo, age como um amigo bem-querente e purifica o devoto que se ocupa constantemente em ouvir sobre ele, está vendo? É porque você está ouvindo Deus falando pessoalmente, diretamente. Ele está morando no seu coração, ele está vendo que você está ouvindo todos os dias. Ele te purifica, ele limpa sua mente e seu coração. Mas para quem se ocupa constantemente em ouvir sobre, ou seja, todo dia, né? Todo dia, se possível toda hora, quanto mais ouvir, mais se purifica. Ele fala isso no Gita, né, Bhima? Para lhes mostrar a misericórdia especial. Eu, residindo em seu coração, destruo com a luz brilhante do conhecimento a ignorância nascida da escuridão. Todos nós nascemos na mais completa escuridão da ignorância. E se a gente ouve todo dia, constantemente, sobre Deus, de Deus, pessoalmente de Deus, ele limpa nosso coração, nossa mente. Dessa maneira, um devoto desenvolve naturalmente o seu conhecimento transcendental adormecido. Quanto mais ele ouve sobre Krishna, do Bhagavatam e dos devotos, mais se fixa no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Através do desenvolvimento do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, a pessoa se liberta dos modos da paixão e da ignorância. Olha o sintoma aí, ó. Todo mundo nota, né? Todo mundo que tem conhecimento nota. Pô, esse rapaz, essa devota não está mais na ignorância nem na paixão. E desse modo as luxúrias e a avareza materiais diminuem. Tá vendo? Tudo isso é notado pelas pessoas. A gente não se enxerga, né? Mas as pessoas que estão ao nosso redor, que têm conhecimento, enxergam tudo isso, né? Ele já deixou a ignorância, já deixou a paixão, já está deixando a luxúria, já está deixando a avareza. Mas isso acontece com o passar dos anos, dos meses. Deus não é barato, não. Está pensando que eu ouvi ontem sobre Deus, já estou lendo. Ah, tá bom. Deus é bobo, então. Deus é mané, né? Deus é um bobão, Deus é um banana. É fácil de enganar, né? Tá bom, vai nessa. Achando que com um showzinho de devoção vai enganar Deus. Pode tirar o cavalinho da chuva. Quando estas impurezas são removidas, o candidato permanece firme em sua posição de bondade pura. Imagine, né, chegar nessa posição de bondade pura. Se vivifica pelo serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, e compreende a ciência de Deus perfeitamente. Então ninguém vai compreender Deus com o coração e a mente suja, comendo carne, peixe, ovos, né, comendo o próximo, fazendo sexo fora do casamento, se drogando, praticando jogos de azar. Não vai entender nada, não vai passar nada. Tem um padrão, né? Tem um padrão para a pessoa chegar na bondade pura. Deste modo, a Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas, corta o forte nó da afeição material e capacita a pessoa a chegar de imediato ao estágio de Asanshayan Samagram, em português, compreensão da suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, Krishna. Isso está no Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, versos 17 a 21. Por isso, apenas por ouvir sobre Deus, Krishna, ou seu devoto em consciência de Krishna, a pessoa pode compreender a ciência de Deus, Krishna. Está vendo? É uma ciência, não é mais uma teoria furada. Não é mais uma especulação, não é mais um ismo, não, é a ciência de Deus. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E esse livro está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link agenda. Agora tem agenda, né? Separou do site, tá? Agora já está passando livros grátis. Você clica aí que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então é só você clicar aí nos livros de Prabhupada. Está passando aí, se você não achar, fale com a gente passa para você, tá? Clica aí, livro de Prabhupada, já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já apareceu aqui a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, ou então você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Desce mais 3, 4 livros aí. Aí já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Já encomenda um também, 2, 3, uma caixa. E esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí, ou então nesse mês, né? Nesse mês você esquece aí qualquer dia, né? Para ajudar aí os devotos a espalhar a consciência de Deus para o mundo inteiro. Porque neste mês os devotos estão fazendo um esforço especial, eles saem mais cedo e voltam mais tarde para iluminar mais pessoas, para dar a chance para mais pessoas se iluminarem e não morrerem na ignorância, né? Quantas pessoas morrem por dia? Só de fome, né? Morrem milhares de pessoas. Então, é uma chance aí, né, que os devotos tentam dar para as pessoas se iluminarem antes que chegue a morte. E você sabe quando vai morrer? Não, então. Nascer não sabe se nasce, mas morrer é certeza, né? Então, como a gente não sabe o dia que vai morrer, é bom buscar Deus aqui e agora. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Combinado, já parei. Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Ah, já cantei, Bimala. Tá, cantar de novo. Tá bom. Faltou um, né? Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 25. Descrição das características do rei Purandjana. O rei Purandjana começou a procurar um lugar adequado para viver e assim viajou por todo o mundo. Está cheio de gente viajando para lá e para cá, né? Buscando a felicidade, né, Bhima? Correndo atrás da felicidade. Mesmo após grandes jornadas, ele não pôde encontrar um lugar que lhe aprovesse. Finalmente, ele chegou taciturno e desapontado. Calma aí, estou ajeitando aqui. As viagens de Purandjana são semelhantes às viagens dos hippies modernos. Tem gente que viaja na droga, não sai do lugar, né? Na verdade, sai do lugar, vai mais para baixo, né? Vai se degradando cada vez mais. Então, as viagens de Purandjana são semelhantes às viagens dos hippies modernos. De um modo geral, os hippies são filhos de grandes pais e grandes famílias. Aqui está falando de hippie de verdade, né? Não bicho grilo, micróbio, bactéria, andarilho. Hippie, Bima, lá na década de 60. De um modo geral, os hippies são filhos de grandes pais e grandes famílias. Não é verdade que eles sejam pobres, mas de alguma forma eles abandonaram o abrigo de seus pais ricos e viajam por todo o mundo. Como se afirma neste verso, a entidade viva deseja se tornar um senhor, um mestre, um prabhu. Embora a palavra prabhu signifique senhor, na verdade, a entidade viva não é um senhor, ela é serva eterna de Deus. Abandonando o abrigo de Deus, Krishna, e procurando se tornar um senhor independente, a entidade viva viaja por toda a criação. Está falando de nós, né? Estamos viajando pelo universo inteiro. Existem 8 milhões e 400 mil espécies de vida e milhões e bilhões e trilhões de planetas dentro da criação. A entidade viva vagueia através dessas várias espécies de corpos e através de diferentes planetas, e deste modo ela é como o rei Purandjana, que viajou por todo o mundo em busca de um lugar adequado para viver. Nós estamos aí viajando em 8 milhões e 400 mil corpos diferentes e tentando ser feliz sem Deus, Krishna. Sri Narottama Dasa Thakur afirma numa canção, e a tradução é dessa canção, né? Prabhupada cita um trecho da canção e explica que a tradução explica, né, que o caminho de Karma Kanda ou atividades fruitivas, e é o caminho de gozar a vida, querer desfrutar da vida, né? Querer controlar a vida, é isso aí que todo mundo faz, pronto. E o caminho de especulação são como potes fortes de veneno. E ele diz que uma pessoa que confunde este veneno com néctar e o bebe, viaja por diferentes espécies de vida. E de acordo com seu corpo, ela come toda a classe. Ela come toda a classe de coisas abomináveis. E vai sujando a mente e o coração, né? Por exemplo, quando a entidade viva está no corpo de um porco, ela come excremento. Solta o porco para você ver, né? O que ele gosta de comer. Lixo e bosta. Porco. Até o espírito de porco faz mal. Imaginem a carne do porco, né? Quando a entidade viva está no corpo de um urubu, ela come toda a espécie de carniça, e até mesmo pus e muco, e desfruta disso. Assim, deu água na boca do urubu, Bimala, claro, né? Assim, Narottama é em nós. Nós podemos, na próxima vida... Bom, a maioria, muita gente vai entrar em corpo de porco na próxima vida. É, de urubu também, né? Gosta de carniça, né? Assim, Narottama Dasa Thakur, a qualquer momento a gente pode cair para qualquer tipo de corpo inferior, como de porco, de urubu, de macaco, de cachorro, gato, e vai caindo, e vai caindo. Agora, para subir é difícil, hein? Para subir, meu amigo, para pegar a forma de vida humana de novo é complicado, hein? Assim, Narottama Dasa Thakur mostra como a entidade viva viaja por diferentes espécies de corpos e come toda espécie de coisas abomináveis. Como, no final das contas, ela não se sente feliz, torna-se taciturna ou adota o caminho dos hippies. Tinha até um programa na televisão, né? De uma pessoa que saía para o mundo comendo tudo que era porcaria, né? Krishna vai satisfazer o desejo dele, vai dar um corpo para ele de porco ou de urubu. Não, vai dar de urubu, né, Bimala? De porco. Ele vai passar por tudo, vai ser porco, vai ser urubu, vai satisfazer os desejos de comer tudo que é porcaria. Assim, este verso diz que o rei não conseguia encontrar um lugar adequado para suas intenções. Isto porque, sob qualquer forma de vida e em qualquer planeta do mundo material, a entidade viva não pode ser feliz, porque tudo no mundo material é inadequado para a alma transcendental. Nada materialmente pode nos satisfazer, porque somos almas eternas. Não vou falar da vrinda que você tem aqui, Bimala, da bala, da chama. Não, a Bimala tem um zoológico aqui quase, viu? Não, eu observo o que eles fazem, né? Quem observa, não vou nem falar nada, tá? Eu já parei de comentar, Bimala. Onde eu estava mesmo, hein? Calma, vou voltar um pouquinho aqui. Isto porque, sob qualquer forma de vida em qualquer planeta do mundo material, a entidade viva não pode ser feliz. Ninguém vai ser feliz dentro dos incontáveis universos, diferentes planetas, corpos, porque nós somos almas eternas. Nós só vamos viver felizes no céu transcendental, no planeta transcendental e na natureza transcendental, com corpos transcendentais. Porque tudo no mundo material é inadequado para nós, almas eternas. Como se afirma neste verso, a entidade viva deseja se tornar senhor, um mestre, um prabhu, independentemente, mas sua felicidade começa tão logo ela abandona essa ideia e torna-se serva de Deus, Krishna. Portanto, Srila Bhaktivinoda Thakur canta uma canção e Prabhupada traduz aqui como: minha cara entidade viva, por que te deixas arrastar pelas ondas da ilusão? Como afirma o Bhagavad Gita 18:61, Ishvara Sarva Bhutanam Hridi Desher Junatishtati Biramayam Sarva Bhutani Jantra Rudrani Mayaya. Em português, o Senhor Supremo Krishna encontra-se no coração de todos, ó Arjun, e orienta as andanças de todas as entidades vivas, as quais estão sentadas como que numa máquina feita de energia material. Essa máquina humana, né? Krishna fez para a gente tentar satisfazer os nossos desejos. Todo mundo está com uma máquina humana aí, ó, feita de energia material. A entidade viva é levada na máquina do corpo através de muitas espécies de vida em muitos planetas. Portanto, Bhaktivinoda Thakur pergunta A entidade viva, por que ela está se deixando arrastar nessas máquinas corpóreas, sendo exposta a tantas circunstâncias diferentes? Ele aconselha, pois, que superemos as ondas da ilusão, nos rendendo a Deus, Krishna. Calma, estou ladeando a página aqui. Prabhupada cita aqui mais um verso, mais um pedaço da canção, e fala: logo que nos confrontamos com Krishna, Krishna nos aconselha: Sarva dharman parityaja, man ekam sharanam vraja, aham tvam sarva papebhyo moksha ishami mashucha. Abandona todas as variedades de religiões e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas, não tenha medo. Né? Abandona todos os tipos de patifarias que tem por aí, né? Tá bom parar nesse verso aqui, Bimala. Senão não vai dar tempo de ler o livro Krishna. Esse é o conselho de Deus, né? Muita gente já está fazendo isso sem saber, né? Já está abandonando aí todos os tipos de religiões. Agora só falta fazer a segunda parte, se render a Deus, Krishna. Eu não tenho religião nenhuma, mas eu acredito em Deus. Então, já que você acredita, se renda a Ele. Bom, gente boa, faça o que o mestre mandou, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, e quem ama, serve. Como servir? Prabhupada ensina, né? O próprio Deus ensina pessoalmente como servir. Isso mesmo. Mas a gente não quer servir, né? A gente quer ser servido. O Mestre Jesus deu a fórmula, né? Quer ser o maior dentre todos? Seja o servo de todos. E aí o próprio Deus fala, né, que a posição mais elevada que existe é ser servo do servo do servo do servo. E é tão elevada essa posição que o próprio Deus quis experimentar pessoalmente. E veio, né, disfarçado de um devoto, há 500 e poucos anos atrás. Deus voltou neste mundo há 500 e poucos anos atrás, disfarçado de um devoto, e se tornou servo do servo do servo de Deus, para experimentar a posição mais elevada que existe, servo do servo do servo de Deus. Tá bom, já parei de falar. Todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad-Bhagavatam, de graça, no nosso site. Isso mesmo, de graça. Você entra sem pegadinha, sem link, nada, direto, de graça, direto, isso mesmo. Não tem pegadinha, curta link, não tem nada, é de graça, direto. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra a opção de ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então vai ter que pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. É o próximo link aí, ó, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, terceiro canto. Você clica aí que já aparecem os livros, 5 ou 6 livros que já estão à sua disposição, já começa a sua coleção, encomenda já, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, Bimala, mas antes cantar os mantras que os devotos cantam. Tá bom? Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pariman. Então vamos lá, nós paramos aqui onde o sacerdote Brahmana, erudito, assim concluiu que quaisquer opulências que ele recebeu do Senhor Krishna não deviam ser usadas para o seu prazer sensual extravagante, mas para o serviço do Senhor Krishna. O sacerdote Brahmana aceitou sua recém-adquirida opulência, mas fez isso num espírito de renúncia, desapegado do prazer sensual. E assim ele viveu muito pacificamente com sua esposa, a desfrutar todas as facilidades da opulência, como o alimento oferecido a Deus no altar, Krishna Prasadam. E ele desfrutava variedades de alimentos por oferecê-los ao Senhor Krishna e depois os aceitava como Krishna Prasadam, a misericórdia de Deus. Então, a pessoa rica, né, ela deve comprar alimentos, oferecer a Deus e distribuir para as pessoas em geral, para os pobres, né, para todo mundo, principalmente para pobres como eu, Bimala, pobres de espírito, né? Quanto mais a gente come a Krishna Prasadam, a misericórdia de Deus, mais a gente se espiritualiza, transcendentaliza, se purifica, e aí vai limpando a mente e o coração. Só por comer o alimento oferecido a Deus no altar a gente se purifica, a gente se limpa, a gente adquire conhecimento, a gente vai se tornando uma pessoa pura. Tem graus de pureza, né? Não tem limites para a pureza e também para a impureza, para a degradação. Mas eu não tenho tempo e tal, mas banque os devotos, ajude os devotos, ajude quem está fazendo a distribuição de alimentos. Ajude, já que você não pode fazer, não tem tempo, então ajude, financie quem faz isso, né? Tem aí o programa dos devotos Alimentos para a Vida, Food for Life. O Hare Krishna é o grupo de pessoas que mais distribui alimentos prontos para comer no mundo inteiro. Inclusive, né, há pouco tempo teve uma guerra aí, os devotos estavam distribuindo alimentos para os dois lados, né? Isso mesmo, alimentos prontos para comer. Mas não é um alimento qualquer, alimento oferecido a Deus no altar. Essa caridade liberta quem dá e quem recebe. Similarmente, se pela graça o Prabhu Harakanta faz isso há muitos e muitos anos lá no sul, né? Quatro templos agora diferentes, né? Fazendo isso, distribuindo alimentos indiscriminadamente para qualquer um, né? Não importa se é rico, se é pobre, né? E não importa a posição social, todos nós precisamos desse alimento transcendental, desse alimento puro, desse alimento que não é diferente de Deus. Já parei de falar, Bimala. Similarmente, se pela graça do Senhor Krishna nós obtemos tais opulências como riqueza, fama, poder, educação e beleza, é nosso dever considerar que todos esses são presentes do Senhor Krishna e devem ser usados para o seu serviço e não para o desfrute sensual. O sacerdote Brahmana erudito permaneceu nessa posição e, em vez de deteriorar devido à grande opulência, o seu amor e afeição pelo Senhor Krishna incrementavam dia após dia. Opulência material pode ser causa de degradação e também causa de elevação, de acordo com os propósitos para que for usado. Se a opulência for usada para prazer sensual, é causa de degradação. E se for usada para o serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, é causa de elevação. E liberação também, né? A pessoa se libera e libera um monte de gente. A única caridade que liberta quem dá e quem recebe é essa caridade de dar Deus ao próximo. Então, a gente dá Deus ao próximo através de Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus no altar, que não é diferente de Deus, e dos livros de Prabhupada. Esse era o desejo do devoto puro de Deus, Srila Prabhupada, inundar o mundo inteiro com livros e alimentos oferecidos a Deus. É evidente dos relacionamentos do Senhor Krishna com Sudama Vipra que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é muito, muito satisfeita com uma pessoa que é possuidora de qualidades sacerdotais brahmínicas. Um sacerdote brahmana qualificado como Sudama Vipra é naturalmente um devoto do Senhor Krishna. Por isso é dito, Brahmano Vaishnava, ou seja, em português, um brahmana, um sacerdote brahmana, é um devoto de Deus. Ou às vezes é dito, né, que brahmana pandita, pandita significa uma pessoa altamente erudita. Um sacerdote brahmana não pode ser tolo, nem não educado. Por isso há duas divisões de sacerdotes brahmanas, chamadas de Vaishnavas, devotos de Deus, e panditas, aqueles inteligentes. Aqueles que são simplesmente educados são panditas, mas ainda não são devotos do Senhor Krishna, ou Vaishnavas. O Senhor Krishna não é especialmente satisfeito com eles. Simplesmente a qualificação de ser um sacerdote brahmana erudito não é suficiente para atrair a Suprema Personalidade de Deus. Um sacerdote brahmana deve não apenas ser bem qualificado de acordo com os requisitos afirmados nas escrituras, como Shrimad Bhagavad Gita e Shrimad Bhagavatam, mas ao mesmo tempo ele deve ser um devoto do Senhor Krishna. O exemplo vívido é Sudama Vipra. Ele era um sacerdote brahmana qualificado, desapegado de todos os tipos de desfrute sensual material e ao mesmo tempo um grande devoto do Senhor Krishna. O Senhor Krishna, o desfrutador de todos os sacrifícios e penitências, gosta muito de um sacerdote brahmana como Sudama Vipra. E nós vimos pelo comportamento verdadeiro do Senhor Krishna o quanto ele adora esse sacerdote brahmana. Portanto, o estágio ideal de perfeição humana é se tornar um sacerdote brahmana devoto de Deus, igual Sudama Vipra. Sudama Vipra realizou que, apesar do Senhor Krishna ser inconquistável, ele assim mesmo concorda em ser conquistado por seus devotos. Ele realizou o quanto o Senhor Krishna foi bom com ele, e ele estava sempre em transe, constantemente a pensar em Krishna. Isso é yoga de verdade, né? Meditar em Deus 24 horas por dia, né? Isso parece complicado, mas é normal. Quando a gente ama alguém, a gente só pensa nesse alguém. E como o devoto de Deus ama a Deus, ele só pensa em Deus. Por sua constante associação com o Senhor Krishna, qualquer escuridão de contaminação material que permaneceu dentro de seu coração foi completamente limpa. E em tempo bem curto, ele foi transferido ao reino transcendental, que é a meta de todas as pessoas santificadas no estágio de perfeição da vida. Shukadeva Goswami declarou que todas as pessoas que ouvem esta história de Sudama Vipra e o Senhor Krishna saberá quanta afeição o Senhor Krishna tem por devotos que são sacerdotes brahmanas iguais a Sudama. Portanto, qualquer um que ouve esta história gradualmente se torna qualificado igual Sudama Vipra, e ele é assim transferido ao reino transcendental do Senhor Krishna. Nossa, então a gente tem que ouvir essa história todo dia, toda hora, Bimala. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 80 de Krishna. O sacerdote brahmana Sudama é abençoado pelo Senhor Krishna. É por isso que esse livro deve ser o livro de cabeceira, para a gente ler todo dia, ouvir todo dia. E é só alegria, né? Só vantagem, né? É só vantagem. Quanto mais a gente ouve, mais a gente se purifica, mais a gente se livra de todos os problemas, de tudo. A gente se livra de tudo e de todos. Por isso, esse é o livro de cabeceira que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Isso mesmo, você clica aí que você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar.